Bruno 924. Bruno 924, desça para o nível de voo 070. Até o 070, Bruno 924. 35240, desce para o nível de voo 060. Nível de voo 060, 35240, grato. 4 horas. Autorizado táxi em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera no 0, 35490. Livre táxi chamando no ponto de espera, o 5490. O Chidé, cancelamento, web 6741, posição 10. A 51, bom dia. Autorizado, push back, acionamento, chama tanto pro táxi. Autorizado, vai chamar. Segunda vertical. Aguardando pista livre do 3804. 1407, meu grama, sexta táxi. Livre táxi, até antes da Juliette, azul 4076. 4 antes da Juliette, 4076. Boa tarde, eu passaria do 2230 com o FIA para a vitória da conquista. Autorizado conquista, nível 200, Elefa, Vitor Charlie Osco. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 5035. Autorizado, vitória da conquista 200, decolando 10, com curva à direita, no perfil da Arbor, Elefa. Controle 120, decimal 8, torre 126, e o transponder 5035, passarelo 2230. Passarelo 2230, cotejamento correto, estamos prontos para o feedback de paramento. Camarão 2230. Colou 52, controle 120, decimal 8, ala Charter. Olá, 5949, chama 120, salve, para chefe. Torre Salvador, boa tarde, 35490, pronto, ponto de espera no 0, visual contrário na final. Gente, aguarde no ponto de espera 30. Ciente. Web 6721 estabilizado, localizador em caixa. Web 6721 completa sinal, chama torre 1, 186. 186, obrigado. Afirmo. Aliás, manter, eu estou com 737 a 1,5 do marcador Luciano. Aliás, manter, para fazer teclagem imediata quando autorizado. Ali, mantém. Torre Salvador, muito boa tarde, Web 6721. Estabilizado, ILS X3, 190, avistando, CK, trava. Contato radar, sabe, mantém 190, saída PUCA. Recebe a 5949, subindo para 190, saída PUCA. Eu vou 54, 219. 219, 3204. 5490, decolagem, atualizado, 80 graus, 89. Livre decolagem, 5490. 3804, muito bom dia. Autorizado para Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa, reportará antes do Juliette, 3804. Para o nível de voo 050, reduza para 2209. Para 050, reduza 220, 924. Web Jet 6721, pouso autorizado por PDS, 80 graus, com 8 nós. Eu repouso 10, 6720, decolada 55, controle 1208, por viagem. 490, muito grato, terra grato. É. Navigate 6741, autorizado táxi via Pátio Índia, ponto para Xiaomi Torre, 118 de sinal 6, às 18:017. 17, Pátio Índia, ponto de espera 18:6, obrigado. Tô na mão, bom grato. observar o Boeing 737 da Webjet Michelin Taxi, após o mesmo liberar a entrada do Juliette, autorizado ingressar do Juliette, posição 1-1. Só a passagem do Webjet, Juliette para o 1-1, 3-2-0-4. 5240, desce para 2010, QNH 107, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1-0, confirma ajuste, por favor. 1-0-1-7. 1-0-1-7, descendo para 2.000, vai chamar estabilizado no LS 35-240. 0-1-4-7, reportará 4.000. Boa tarde, hotel 3605. ADC para 2, 1924, ADC para 2000 pés, ajuste 1017, vai seguir a aeronave à sua frente, 12 horas, 6 milhas, passando 5.500. Se não tiver um visual, tem um kit, chega isso. Resposta avisado com 924. Para 2017, o ajuste tem o mesmo antiguiado, o 924. Salvador Web 6721, livra na pista. 97721, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, vem até descer. 3605, pronto, cópia. Pronto, prossiga. 3605, autorizado São Paulo, nível de voo 360. Pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. Bridge intercepta UPSU 16. Controle 120, decimal 8, transponder 5051. Controle? 120, decimal 8. Ok, querido, porém, ok. Então, nós temos inicial a rota aqui, Block para Zulu 10, após Bridge para Zulu 16. 1924, autorizado manter para o 045. Bridge para Zulu 16, 505, transponto controle 208, está 3605. Pronto, 3605, o transponto é 5051. 5051, está 3605. Visou localizador 35240. 35240, completa final, chama a torre 1186. 1186, bom trabalho a senhora, 35240, obrigado. 2, autorizado a ingressar na Juliette, posição 04. Juliette 04, mensagem. Cordial, boa tarde, é o 35240, uma boa. Boa tarde, 35240, continua a aproximação, aposto marcador externo baixar travado, pista dessa, está seca, sem chuva na vertical. Vai chamar baixar travado, 35240, pode informar, por favor, o Choquito trabalha ainda? Quem? Choquito. O Choquito, é o André Rocha, né? Isso. Não, tá no CGNA, Rio de Janeiro. Oh, obrigado, viu? Um abraço pra ele, ó. Valeu. Tá aumenta não, né? Opa, sou eu. Opa, voava na TAM. Sim. Beleza. Amigo do nosso amigo lá de Manaus. Isso. Confirma. Autorizado a interceptar. Autorizado, ILS, reporte estabilizado. Porta da estabilizado, bom, 907. 741. Observe o Brasília, Força Aérea Brasília, curta final após a alerta, Matheus. Pode ir para a aérea e mantenha o 6741. É 5949, chama Centro Recife, ano 2685, alterna 12545. Você é 5949, chama Recife, 12685, alterna 12545. 5949, chama Recife 12685, alternando 12545. Você é 204 no solo 02, direita, libera, mantenha sua frequência, é o parte autoridade ou militar, comigo. Escuta. Objeto 6741, leve decolagem, 70 graus com 8 nós. Vai iniciar 6741. Gente, parte militar, táxi autorizado até a taxa ideal, chame para o cruzamento, Força 204, nesta frequência. Bom serviço, 9 da estrada. Gente, continua a aproximação, agora liberação 5240, 37 o objeto já em sua decolagem. Aqui é avistando o colega, 35240, obrigado. Autorizado, 70 graus, 8 nós. Teve pouso, baixou e travou, 5240. Objeto 6741, decolado 03, controle 120, décimo 8. 208, aquele abraço. Boa. Controle, boa tarde, 6741 da UES. Objeto 6741, boa tarde, contato radar, sabe o meu, tem 340, boa lida. 340, lida, obrigado. Vale. Tem condições de cruzamento imediato? Sim. Cruzamento autorizado, imediato, estacionar pátio militar, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. 35240, solo 04, direita, libera via ECO 1219. ECO 219, obrigado, bom trabalho. Boa. Só felicidade. Valeu, igualmente. ECO na sua escuta, 35240. Ligue antes na Alfa agora e chame antes da Juliette. Alfa, chamar antes Juliette, 5240. 0 graus, 629, pouso, autorizado. Autorizado, pouso. Bom, 9 de start, missão 90. Tá seco, ok? senhor confirma, a gente vai pro pátio 3, aguarda aqui antes da taxiway ou prossegue? 35240, ingressando quilo, pátio 3, posição 04. Sente, o 35240, quilo, pátio 3, obrigado. 2685-5490. Salvador Gon 806. Gon 806. Autorização Aracaju 230. Gon 806, autorizado Aracaju, nível de voo 230. Pistão 90, curva esquerda, saída Puca, Jamo, após direto. Controle 1920.8, transponder 5066. Autorizado Aracaju 230, decola da 90 com curva esquerda, Puca, Jamo direto, controle 1208 e o código 5066, com 806. Bom, 906, acionamento correto, sempre com para pushback acionamento. Portanto, obrigado. Lucila 07, libera a direita, assistiu a missão 29. Libera a direita, assistiu a missão 219, uma bota RTJ. Boa. Tá, sessão da identificação, desce pro nível de voo 050, chegada Mari. Sede, voo 1924. Muito bom dia, prossegue Alfa Juliette, posição 10. Alfa Juliette para posição 10, voo 1924. Falou, tá 3605, portão de número 5, pushback acionamento. TAM 3605, autorizado pushback, estamos para o TAM. Autorizado Amaral, TAM 3605. Voo 1924, a aeronave que está na posição 05, gente, iniciará o pushback. Então, fique atento, após autorizada ingressar na posição 10. Afirmativo, aeronave 05 iniciar, aposta autorizando 1024, fazendo. Vamos 409-390 para reparo fechado. Informação Romeu, vai dirigindo 960. 9, autorizado Vitória, nível de voo 360, pistão 90, curva direita. Saída da El, Leda, Bridge. Correção da El, Leda, Eudes intercepta Upper Whisk 50. Controle 120.8, transponder 5054. Tornada nível 360 para Vitória. Tornada da Nuzero, curva direita, na El, Leda. Azul 40, espaço correto, estamos com o Salvador Passareira 2230, está na remota, está puxando o andamento. 07, reduza para 2309, é o número 2 na aproximação. 2309, reduzindo o gol 697. Passareiro 2230. Prossiga, passareiro 2230. Eu tenho um Boeing 737 da Gol que irá para a posição 10. Após o mesmo acesso à retaguarda, será autorizado iniciar o pushback. Sim, pode ser a nave da companhia. Está autorizado iniciar o pushback. Coordenação. Volta 3605, fala que está posicionando a aeronave para não trancar a entrada do pátio. Testão 3605. Volta 3605 solicitando o táxi POB 120 até na Galeão com 4 horas, senhor. 3605 autorizado táxi via Fátio, Índia, Ponte Cara, Chame Torre, 118 decimal 6. Ajuste de altímetro no 017. Aqui Fátio, Índia, 186, Torre, tá 3605. Passarelo 2230, autorizado inicial pushback, chamo contato. Inicial pushback, passarelo 2230. Troca Salvador, boa tarde, objeto 672, informação certa. Objeto 6721, copia, Fortaleza 330. Pronto, copia. Objeto 6721, autorizado Fortaleza, nível de voo 330, via peso 19. Pistão 10, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, Foz, Frutti. Controle 120.8, transponder 5064. Autorizado Fortaleza 330, peso 19, decola da 10 com curva esquerda, Momo, Frutti, 208.5064, web 6721. 6721, Momo, Cogbo, Frutti. Chama transporte para o pushback de saneamento. Gente, chama pronto. 00-10-2010, ajuste no 017, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2000 autorizado ILS, reporta estabilizado no 00. Portaria do 2230 com 53 a bordo, 3 horas e 35, alterna Salvador. 3-2230, autorizado táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, chame torre 118 decimal 6. Ajuste o altímetro no 017. Gente, táxi via pátio, Índia, 2786, passaria do 2230. Boa tarde, Gol 974. Boa tarde, ajuste no 097, Gol no 697. No 097, autorizado no 6973. Gol no 754, sempre informa Serra. Afirmativo, 7 da Serra, solicita Campina Grande, 370. Gol no 754, eu tenho 390, copia. Copia. Gol 754, autorizado Campina Grande, nível de voo 390, via Pesuru 110. Pistão no 0, curva esquerda, saída Puca, Zipar. Controle 120, decimal 8, transponder 5067. Campina Grande aprovada, Pesuru 110, nível 390. Decola Pistão no 0, curva esquerda, na saída Puca, transponder Zipar. Controle 1208, transponder 5067, ao Gol 754. Gol 754, só com Gema, Puca, Zipar, Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Puca, Zipar, ciente, corrigido, Gol 754. Chuveiro de acionamento, posição 6, Gol 806. Gol 806, autorizado por chuveiro de acionamento, chama pronto para táxi. Autorizado, 806. Mantendo a proa, vai tentar manter a proa aqui, o Gol 906. Gente, Gol 697, reopção está autorizada para o Ajuduna 2010, reporta estabilizado. Ok, 2010, lá para o Ajuduna, é, autorizado desse para 2010, Gol 697, autorizado para o Ajuduna. Torre, Salvador, passaria do 2230, no ponto de espera pronto. Está pronto? Tá pronto, 2230. Autorizado, LR decolar pequeno zero, vento 50 graus com 4 nós. LR decolar, passarei do 2230. Tamara 050, tá autorizado, igual na 328. Controle, o Gol 328, é, existe a possibilidade de a gente estar efetuando o procedimento ILS, WISC, pistão na zero?